filho, tô pegando pai, tô pegando filho, tô pegando pai, tô pegando filho. Pega, pega, pega, pega, pega, pega. Vai, todinho. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Pega, pega, pega, pega, pega. Vale todinho. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega.